7, chame controle Salvador em 119-135, bom voo. 1935, obrigado, na boa. Salvador, boa, 6310 da Oceaner. Oceaner 62. Confio para o controle. Ah, desculpa, 6201. Oceaner 6201 no contato radar da Colares, para o nível 360 na saída da EL, após leda direto brilho. Ok, da EL, leda após leda direto bridge, 6201. Oito, autorizado decolagem, pista no zero, vento no 50 graus, 7 nós, ajuste no 0 no 4. Oceano, capteira 10, o 6201 pode voar letra da presente? Autorizado. E após leda voa brilho, confirma? Confirmo. Grato. Na 3858, decolado 59, chame o controle de Salvador agora em 19935, bom voo. 1935, boa noite, 3858. Salvador, boa noite, 3858, decola na Momo. Tan 3858, contato na dana da colagem, suba para o nível 370 na saída. Momo, transição forte. Vamos subir na 370 na Momo, Tan 3858. Tan 3858, solicita pro de frote. Aguarde, 3858. Aguardando. Bom, 6-0-6, autorizado final LS. Torre agora no 8612, já estabilizado no localizador. O 604, acabou de estabilizar no localizador. Torre no 8612. Não entendi, pra repetir. Está autorizado final LS. Chamando a torre 1 no 8612. 8-6-2. O Channel 6201 vai necessitar de um pequeno desvio à direita por 40 milhas. Direita, qual a proa e por quantas milhas? 225 por 40 milhas, 6201. O 1604, estabilizado, X-ray. 6604, check trem de pouso, pista ainda um pouco molhada, vento 1 no 60 graus, 8 nós, o 604. Baixo do lado, 04. 6310, chama em Recife agora, frequência 12685. 375, obrigado, boa. É o 310? Vou chamar 6310, Recife agora 12685. 12685, eu acho que foi o colega do 6201 que cotejou. Vou chamar 6201 no controle. Me táxi 3, 1, 5, 2. Já está autorizado a decolar, vento 1, 50 graus, 8 nós, pista 17. Seu solo aos 05, libra táxi à direita, mantenha a minha escuta via Alfa e chame antes da Juliette. Mantenha a sua escuta via Alfa, chama antes da Juliette, 1604. WQ India decola ao 06, chama o controle 19 decimal 35. Controle 119-35, Bravo Kilo India. Zero na Conde, Bravo Kilo Índio. Cruzando 9, me informa se é chamado para pouso. 0206, senhor. Ah, sim, acho copiado aqui já, está copiado, desculpe. Acabou. 358, chamei Recife agora. Na frequência 12685, alterno 3365, então 3858. 3685, 3365, 3858. Qual o número aí, velho? Vou passar pra ele agora. Controle, é o Bravo Kilo Índia. Pode informar se o NDB Salvador está no ar, senhor? Afirmativo, pelo normalmente o Bravo Kilo Índia. Não estamos recebendo em 275, pode verificar? Sente. No novembro, controle. Poderia sintonizar o NDB Salvador, frequência 275 e informar se recebe informações do mesmo? Na próxima Juliette, o nome é 04. Gente, mantém a posição. Mantém. Hora 54 de autonomia, alternando Aracaju no 60 a bordo, pronto para o táxi. Quem está ali no táxi até o ponto de espera, chame torre em 18 decimal, meia dúzia, quando pronto. Autorizado o táxi até o ponto de espera no 0, quando pronto, 102, meia dúzia, quando torre, obrigado, boa noite. Tá, tá, tá. Meia 04, observe o início do táxi 09 da TAM, ingresso à esquerda, portão 4. Quem não recebe essa pelo 9B? Portão 4, livre, ingresso à esquerda. Ingresso à esquerda, portão 4, na 604, grato. Gente, não recebeu, não. Gente, vamos solicitar então a manutenção, obrigado. Então, pelo índio, estamos considerando então NDB fora de serviço. Salvador, iremos solicitar manutenção. Ok, graças pela informação. Bravo, que lindo. Boa noite, é o Ocean 6303 para 160. Canal 6303 na chegada ponto, desse mantendo 040. Aguarde LS X-Ray, puxa no 0, ajuste no 0, no 5. Ocean 6303. Monte, descendo para o 40. LS para o 06303. Alterna 12545 Eco Zulu November. 12545 chama na Recife agora, boa trabalho, boa trabalho, boa discussão. Realmente, boa viagem. Pronto, está autorizado. Pro Galeão, nível 360 na Pesulo 10, conforme a rota. Aciona o após decolagem curva direita na saída da El, depois Leda e depois Rua Bridge. Aciona o código 5140 e o controle é 199 decimal 35. 1889 para o Galeão, nível 360, via Perdoso 10, conforme rota. Decola da 10, direita da El e da Bridge. 5147 transponder e pela 35 controle. 1889. Correto, chame para o acionamento. Pela boa. Torre Salvador, boa noite, o TAN 3152, pronto no ponto de espera, dono zero. 3152 autorizado, a linha de decolar, vento 140 graus, meia dúzia mais. A linha de decolar, dono zero, TAN 3152, obrigado. Controle, o Bravo Kilo Índia está efetuando um pequeno desvio 20 graus à direita para liberar uma formação. Autorizar desvio, Bravo Kilo Índia. Quem chegar de 4 minutos? Segundo 2, decola o Zulu 6, controle 19, decimal 35. 19, 35, boa noite, senhor 3152. Salvador, boa noite, na 3152. Zona 52, boa noite, contato radar. Soube manter nível 330, nossa é da Pucajama, após direto. 330, Pucajama, após direto, tá, 3152. Com curva direita, na saída Arbor, depois Elefa e depois Rua Sagaz. Aciona 5155 e o controle é 199, decimal 35. Obrigado, Guarulhos, 340, na posse aqui da posse. A ideia Arbor, rua de Elefa, a Rua Sagaz. Aciona 5155, controle 199, decimal 35. Correto, chame para o acionamento. Camará, mensagem para frente. Torre igual 1889, no 62, pronto, puxa, tá. Já está autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 89. Controle autoriza 2000 pés, livre na extinção pelo, pro 6303. 2000, ajuste 1095, autorizado final, ILS, Oxalá 6313. Está livre da extinção pelo? Está livre da restrição. Salvador, Boa Azul, 4209. Azul 4209, desça via chegada a ponte até o nível 050, aguarde LS X-Ray pista na 0, ajuste na 0,95. Desça a ponte 050, confirma o nível? Estimativo, descendo até o 50 na chegada a ponte, Azul 4209. 050, ponte, guardando X-Ray. Salvador, voo 89 para o táxi. 141 a bordo. Correção, 111 a bordo. Autonomia 3 horas e 37, até o confins. Sai o táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem via Pátio Índia. Pátio Índia, chame pronto para 10, voo 89. Patrulho Bravo Pulo Índia, nivelou no 090, está estimando Conde aos 40 e Aracaju aos 09 da próxima. Entre os 4009, copiado. Pronto, boa noite, é Portugal 019, Portugal 019, Scott aí dentro, descendo, mantém flight level 060, bomb arrival, expect LSX3 runway 10, é Portugal 019. Standing level 060, Scott aí dentro, and bomb arrival, expect LSX3 runway 10. Standing level 060, Scott Então, 3152, chame Recife agora, frequência 12685, alterno 3365. Então, 3152. 2685, poderia confirmar a secundária? Secundária é 13365. Secundária 13365, obrigado, boa noite. Então, 3152. Boa noite. Estabilizou, 6313. Torre 18, decimal 6, 6313. Bem, boa noite, 6313. Salvador, boa noite, Chanel 6303, 1,5 mm de carro. 6, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 6303. Do 4209, desse mantenha 2000, autorizado final LS X-Ray. 2000, final X-Ray 4209.